Panorama Agrícola para 3 de setembro de 2010, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Hoje é sexta-feira, 3 de setembro, e este é o Panorama Agrícola em noite de lua minguante. Na mesa de som hoje está o Márcio Peixe e o ditado é: fale só quando as suas palavras forem suaves como o silêncio. Meu bem, eu te avisei. No programa de hoje você confere uma entrevista sobre o Programa Nacional de Crédito Fundiário, novas regras para combater a pobreza rural. E no Alimento e Companhia, Simone Barrim fala sobre os benefícios das frutas oleaginosas. Uma dica que pode mudar o seu dia. O peixe em bom estado deve estar refrigerado ou coberto com gelo, inclusive os filés e postas. Para ver se o peixe está fresco, observe se as escamas, guelras e olhos estão firmes, com cor intensa, úmida e brilhante. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O Programa Nacional de Crédito Fundiário tem novas regras que já estão em vigor. E quem conta aqui para o ouvinte do Panorama Agrícola um pouquinho mais sobre essas novas diretrizes, nova resolução do governo federal, é o gerente de assuntos fundiários da Secretaria de Agricultura do Estado de Santa Catarina, Gilberto Binsfield. Gilberto, quais são as novas regras para que o produtor, o agricultor, possa acessar o crédito fundiário a fim de comprar terra? A partir da resolução 3869, né, de 1º de julho de 2010, onde essas novas regras passaram a vigorar, onde o crédito fundiário vai ter 20 anos para ser pago, com 3 anos de carência, sendo que as terras com valores de 50 a 80 mil, elas vão ter agora um bônus de 18% no momento do pagamento da parcela. E também o Sistema de Monitoramento de Mercado de Terras, o SMMT, onde a pessoa que adquirir a terra, o produtor que adquirir a terra, com valor menor do valor de mercado, também tem um bônus de 10%. Então, essas novas regras começaram a vigorar a partir de 1º de julho, e também o teto máximo hoje é 80 mil reais, passou de 80 mil reais, sendo que as únicas duas regiões no estado de Santa Catarina que as regras são menores é a região de Curitibanos e Lages, onde elas são até 70 mil reais, o teto máximo. E as regras são essas, então, né, que começaram a vigorar, sendo que o juro continua 5% ao ano, né, e somente para valores abaixo de 50 mil que o juro reduz 1%, passa a 4% o juro de 30 a 50 mil. Que avaliação, Gilberto, você como gestor desse projeto do crédito fundiário faz com relação à sucessão na propriedade? Isso vai facilitar um pouco? Sem dúvida nenhuma, né? Claro que os compromissos ficam muito maiores também, né? Vai fazer com que hoje se consiga então acessar terras com melhor qualidade, né? Porque com o valor que estava a 40 mil reais, estava com bastante dificuldade de ser adquirido na maioria das regiões do estado, né? E com esse aumento do teto a gente consegue ter também uma qualidade melhor, né, de propriedade. E também conseguir com isso também aumentar o número de hectares, né, por família, para que com isso dê viabilidade, né, para que essas famílias consigam então ter sustentabilidade dentro da sua propriedade. O produtor que estiver nos ouvindo, Gilberto, ele deve proceder como se quiser adquirir terra pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário? Hoje o Programa Nacional de Crédito Fundiário está em todos os municípios de Santa Catarina, onde o produtor deve então se dirigir aos sindicatos municipais, onde que é a porta de entrada que vai ser feito o primeiro cadastro, né, e ver se realmente esse produtor é qualificado para ele estar entrando dentro do programa. Também tem os nossos parceiros lá dentro do município, o próprio Escritório Municipal da IPAGRE e também o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, que seria o Conselho da Agricultura, né? Então, esses três, as secretarias regionais também podem estar sendo procuradas, mas a porta de entrada mesmo para dar o primeiro passo seria nos sindicatos. Você tem uma ideia de quantas famílias, quantos agricultores vão ser beneficiados a partir dessa mudança na norma? Olha, a procura é grande, né? Só que a gente acredita, sim, a gente tem uma meta aí para esse ano, esse final de ano aqui de 2010 e 2011, atingir em torno de 1.500 propriedades. Seriam 1.500 novas famílias que iriam adquirir novas terras? Sem dúvida nenhuma, né? Seriam novas famílias que estariam adquirindo a sua propriedade, né? Principalmente pessoas, né, que não têm acesso à terra hoje, né? Ou seja, um agregado, né? Ou um filho de produtor que tem pouca terra, né, dentro da sua família, né? De repente, com isso aumentaria, então, né, constituindo a sua própria propriedade, né? E também nós temos outras linhas de financiamento, né, que seria através de forma coletiva, não somente individual, que é a linha CPR, né, que é Combate à Pobreza Rural, onde famílias mais carentes também podem ser montado associações, né, criadas associações, onde pode ser adquirido terra também de forma coletiva, né, que também é um meio também em certas regiões dentro do estado que facilita, pois devido às propriedades já não existirem propriedades pequenas para ser adquirida. E isso que seria o ideal, né, que se montasse associações, né, para estar se adquirindo áreas maiores de terras e dividindo para pequenos produtores, né? Porque na forma individual a gente simplesmente está trocando de uma família para outra. Agora, que seria a linha CAF, né, com consideração da agricultura familiar. Na linha CPR, a vantagem é que a gente estaria adquirindo áreas maiores e dividindo para várias famílias. Então, essa é a ideia dos novos patamares, dos novos tetos do Programa Nacional de Crédito Fundiário, consolidar a agricultura familiar e também combater a pobreza rural. Esse é o objetivo do programa, né? E a gente está avançando, né, nesse sentido, né? E hoje a gente já passou de 5 mil famílias aí com o Programa Nacional de Crédito Fundiário, financiado de 2003 para cá. Então, mostra que é um programa que veio para ficar e que tem ajudado muito, né, a combater, né, os problemas sociais que a gente tem no interior dos nossos municípios. Agradecemos a Gilberto Binsfeld, gerente de assuntos fundiários da Secretaria de Agricultura do Estado de Santa Catarina. Gilberto, obrigado pelas suas informações. Nós que agradecemos a oportunidade e estamos sempre à disposição. A IPAGRE firmou parceria com a SBW do Brasil Agrifloricultura de Olambra, São Paulo, vencedora de licitação que autoriza a multiplicação, pré-aclimatação ou aclimatação e comercialização de mudas micropropagadas de bananeira a partir de materiais genéticos selecionados e fornecidos pela IPAGRE. A Estação Experimental de Itajaí desenvolve desde 81 trabalhos de pesquisa, melhoramento e seleção de materiais de bananeiras que apresentam características importantes de produtividade e resistência e tolerância e adaptabilidade. Entre os materiais da IPAGRE a serem multiplicados e comercializados pela SBW, destacam-se as novas cultivares de banana Catarina e Corupá, recém-registradas no Ministério da Agricultura. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. As frutas oleaginosas são sementes riquíssimas em nutrientes e possuem um alto teor calórico. As mais conhecidas são as nozes, amêndoas, castanhas e avelãs. Essas frutas aumentam a sensação de saciedade. Mesmo calóricas, podem trazer diversos benefícios para nossa saúde, pois fornecem gorduras boas, mono e poliinsaturadas, que reduzem o colesterol e atuam como antioxidantes, além de vitamina E, selênio, ômega 3 e fibras. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.